Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Quem é você nessa estrada que escolheu percorrer? Por quanto tempo caminha nela e o que te faz permanecer? Já se permitiu mudar alguma vez ou se acomodou em seus sonhos antigos? A quantas anda sua monotonia? Às vezes é preciso parar para pensar em nossas escolhas passadas. Elas foram feitas quando tínhamos aqueles olhos de 20 e tantos anos. Hoje não somos mais os mesmos. Às vezes é importante parar para analisar tudo aquilo que fizemos de nós. Será que estamos satisfeitos? Sempre é tempo para mudar. Por que fizemos as escolhas que fizemos? Estamos lamentando ou nos sentimos gratos? Envelhecer faz parte do nosso destino. Como estamos com este fato? Você se arrepende de algo? Se esconde atrás de alguém? Quais verdades ainda não consegue encarar? Por que não consegue se acolher? O que te faz ficar e o que te prende aqui? Por que não sai para viver o que ainda não viveu? Por que não se permite? Por que não entra em contato com sua essência? Porque ainda não é você de verdade. Já olhou para você hoje? Fez tudo o que queria fazer? Foi em busca de algo novo? Quais são suas motivações? Elas continuam te norteando ou está apenas levando sua vida? Se você tem um propósito, persiga-o. Não se anule por nada nem ninguém. Seja quem você é, independente do que aconteça ao seu redor. Se não temos um propósito, a tendência é estagnarmos, sermos os mesmos de antes, sem evolução. Objetivo ou propósito é isso que nos mantém vivos. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.